meu. O olhar perdido entre paredes e o cabelo enrolado igual rede. A criança tinha cara de artista, renascentista, romântico na esquina. Uma atriz, um futuro cantora, ou quem sabe uma grande pastora. Ou parecia uma criança de vidro no colo de uma mãe invisível. Ou parecia a encarnação de um anjo que veio pra soltar um grito. De vidro no colo de uma mãe invisível, o olhar perdido entre paredes e o cabelo enrolado igual redes. A criança tinha cara de artista, renascentista, romântico na esquina. Uma atriz no futuro cantora. Uou, uou, uou. Ou parecia a encarnação de um anjo que veio pra soltar um grito. Povoado.